responda ao enigma assim que puder ao soar de Notre Dame. Quem é o monstro e o homem quem é? Diz eu sou. Pois somos predominam, encantam, fascinam, são ricos seus reinos.